Os profissionais do turismo passaram o final de semana debatendo ações para reverter a decisão da Justiça que proíbe a entrada de táxis e vans no Parque Nacional do Iguaçu a partir do dia 30 de dezembro. Na última quinta-feira, desembargadores do Tribunal Regional Federal, com sede em Porto Alegre, mantiveram por unanimidade a decisão provisória de outubro que proíbe a entrada dos veículos de turismo na unidade de conservação. De acordo com o presidente do Sindicato dos Guias de Turismo, Sidney dos Reis, uma das primeiras ações será uma reunião entre representantes do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, ICMBio, e o deputado federal Professor Sérgio. O Professor Sérgio tem reunião marcada com o ICMBio na quarta-feira em Brasília, que ele vai tentar negociar com o ICMBio pelo menos um prazo maior para fechamento desse parque. É só o acesso até as cataratas, isso não é percorrido nem 3% do parque. A polêmica envolvendo o fechamento do Parque Nacional do Iguaçu para veículos de turismo se estende desde o início do ano. Uma primeira determinação de fechamento já havia sido prorrogada. De acordo com o Sidney, a proibição compromete um serviço que, para ele, é diferencial para alguns turistas que visitam o atrativo. Existe uma demanda desse turismo privativo por pessoas que querem a sua privacidade, querem um atendimento diferenciado, um guia exclusivo para ele. Nós temos visitantes de todas as classes econômicas, classe A, B, C e D. Só que a classe A, eles não gostam de compartilhar transporte coletivo. E é justamente esse público que nós temos perder. Para o presidente do Sindicato dos Guias de Turismo, a decisão poderá afetar economicamente Foz do Iguaçu, porque promoverá o desemprego de dezenas de profissionais que trabalham com o turismo. Não só os trabalhadores vão ser prejudicados, mas toda a comunidade de Foz do Iguaçu. A hotelaria, a gastronomia, o comércio, porque com certeza isso vai prejudicar a economia da cidade. Uma total falta de respeito, de consideração pela população de Foz do Iguaçu. As decisões são tomadas lá em Brasília e não avaliam nada o impacto que pode ocasionar aqui na nossa comunidade. Nós estamos reivindicando um espaço que é de uso intensivo, um espaço de acesso a todos os turistas há milhares de anos. E aquela área ali é a área mais protegida por nós do parque, porque ali ninguém rouba palmito, ninguém pesca, ninguém mata animais, né? Não posso dizer o mesmo do restante do parque. Ali só é somente 3% da área do parque. Novos manifestos e até o fechamento do parque para os turistas não foram descartados pela categoria. Maurício Freire, para a CBN Foz.